Watson, rota 255.320 kHz, Rádio Tropical AM, Curitiba. Rádio Liberdade Tropical. A Tropical pega. Pega fácil. 18:57. Tropical Gospel. A rádio da família. Influência está com a moda masculina e as maiores novidades da moda feminina evangélica. Na moda feminina, saias, blusas e vestidos com os melhores preços e formas de pagamento. Parcelamos em até 5 vezes os cartões. Opulência próximo ao terminal do Carmo. Telefone 3045-8343. Loja Opulência. Nós temos o seu estilado. Tropical Gospel. Atenção ouvinte, de segunda a sexta, você ouve aqui na Tropical, o Show da Manhã. Ô, cidade, alô, minha Curitiba querida, região metropolitana. Participações, a história da minha vida. Prêmios e a roleta premiada. Alô, Dona Maria, bom dia. Alô, seu João, aquele abração. Às 10 da manhã, aqui na Tropical, Show da Manhã. Apresentação, Giovanni Ribeiro. Tropical. Terça-feira, um dia de fé, um dia de milagre. Hoje, o ciclo de oração Chama dos Missionários será telecurso. Ao meio-dia, 3 horas da tarde, às 7:30 da noite. Exerça sua fé. Nesta terça, Rua Anne Frank, 4209. A sua bênção está aqui. Todo dia às 5 da tarde você fica sabendo tudo o que vai acontecer na sua igreja. Informações dos eventos, do culto da noite e muito mais. Informações que acontecem na sua igreja às 5 da tarde. Apresentação, Alexandre Filho, aqui na Tropical Gospel, a Rádio da Família. A Rádio da Família, Tropical Gospel. Esta é ZYJ255, Rádio Tropical Gospel do Paraná, 1320 kHz. Estúdios localizados em Curitiba, 24 horas do ar. Estamos também na internet www.radiotropicalgospel.com.br, na plataforma de aplicativos. Rádio, informação e alegria. Rádio Tropical Gospel, Curitiba, Paraná, Brasil. Deus abençoe a todos vocês, que a paz, a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja fluindo abundantemente em sua vida. Aqui é o pastor Alexandre Lopes e nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Tropical para chamar a atenção de todo o povo de Deus de Curitiba, região metropolitana. O povo do estado do Paraná, porque estamos, queridos, chegando para o dia 13. O dia 13 de dezembro já foi marcado no céu, já foi estabelecido no céu como dia do grande propósito, aonde o nosso Deus vai honrar, vai surpreender todos aqueles que estão recebendo de bom grado este grande propósito, esta grande revelação dada por Deus ao povo de Curitiba, ao povo do Paraná. Do que o senhor está falando, pastor Alexandre Lopes? Eu estou falando do grande dia do sacrifício perfeito no monte da providência de Deus. Talvez alguém aí possa me indagar dizendo, pastor, que negócio é esse de sacrifício perfeito? Que negócio é esse de sacrifício? Tem sacrifício imperfeito? Tem. A Bíblia, ela nos prova, a Bíblia nos demonstra isso.